tô do seu lado, porque aqui se prega a justiça, meu amor verdadeiro. E aí, DK, e aí, Rigo? É como um vulcão em erupção. Quando pega o microfone e entra em ação, o estilo é perigoso, o palco pega fogo. Estamos prontos pro confronto espiritual da guerra final, mantendo a real, bem vencendo o mal. Não dá pra fugir, o som é esse aqui. Minha voz está no ar pra quem quiser ouvir. Virando a mesa, os loucos entram em cena. Nossa rima é como um vírus invadindo o sistema. Isso é só o começo do seu pesadelo. Somos heróis do gueto, salvando o mundo inteiro. Então, soldado, passe pro nosso lado. Na guerra da carne contra o espírito, não seja mais um escravo. Então, meu irmão, se liga no som e diga aham, aham, aham. Pra virar o fogo, bom malandro vem. Qual a ideia tem? Aqui é o lugar, a Nova Jerusalém. Seja um verdadeiro, um irmão guerreiro. Cole sem medo, você é o herdeiro. Se ligue nessa aqui, nessa como Davi. Peça proteção pra você reagir. Pronto pra batalha, pegue sua arma, empunhe sua espada. Desembanhada, só uma saída. Leia a Bíblia, Jesus Cristo é o caminho da sua vida. Você sabe como é. Fique em pé, o bom só é chance, então se liga, Zé. Onde estão meus manos, que rumo estão tomando? Olhe para si e veja a vida que está levando. Sossego, felicidade, anseio, amor verdadeiro. Não é o que vejo, olhe o exemplo. Síndrome do medo, certo bloqueio. Ódio alheio, isso não aceito. Esqueço o isqueiro, dispenso o cinzeiro. Quebre o espelho e o santo de gesso. Fato verdadeiro, quebre o silêncio. Isso já veio, provou pro mundo inteiro. Tá em nosso meio, então fique atento. O caminho é estreito, ouça-me direito. Não prove do veneno, mesmo no aperto. Ouço meu conselho. Enquanto há tempo, o que está fazendo? Vale outro tempo.